ZYI 692, 590 kHz. Rádio Serrana de Araruna, 5 kW de potência. A mais moderna emissora AM da região, 100% digital. 100% digital. Estúdios à Rua Coronel Pedro Targino, Centro, Araruna, Paraíba. Uma empresa do Grupo Maranhão. Sintonize nossa programação todos os dias e ouça o que há de mais moderno e melhor no rádio. A única emissora da região a operar com equipamentos brasileiros e totalmente digital. Obrigado a você, ouvinte, por nos escolher e nos proporcionar a maior audiência do rádio AM do Nordeste brasileiro. A Rádio Serrana deseja um ótimo dia para você. Obrigado pela audiência. Eu sou da Paraíba, meu esse lugar. A cara desse povo tem a minha cara. Encanto de beleza que me faz sonhar. Lugar tão lindo assim pra mim é joia rara. Que bom estar no ponto mais oriental. Astrologicamente ser um ariano. Rimar como um Augusto tão angelical. Eu sou muito feliz. Eu sou paraibano. Rádio Serrana. Às 7 horas da manhã começa boa informação na Serrana de Araruna, AM 590. Bom dia, Nordeste. 2 horas com as principais notícias da Paraíba, Nordeste, Brasil e do mundo. Política, as broncas policiais, esportes, participação do ouvinte. Bom dia, Nordeste. Apresentação, Edil Francis. Jornalismo com credibilidade. Aqui, na Rádio Serrana de Araruna. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Rádio Serrana. Atenção, a Rádio Serrana informa. O programa a seguir tem produção independente, ficando, portanto, o contratante responsável por toda a vinculação no horário. A direção. Rádio Serrana de Araruna. Qualidade 100% digital em todo tempo e em todo lugar. Sempre aqui vou dar o povo pitaleiro lá do Ceará. Agradecer ao Piauí que tratou de me ajudar. Lá em Pernambuco foi uma coisa de louco. No estado da Bahia eu agradei, não foi pouco. Campinas, João Pessoa e Natal. Também Aracaju, meu sucesso é total. Ah, estourei o norte. Ai, ai, eu tenho muita sorte. Ah, estourei o norte. Ai, ai, eu tenho muita sorte. Manaus é Porto Velho, tô agradando o Guadaná. Também tá acontecendo dentro do Aclamapá. Sucesso em Brasília, o povo me aplaudiu. Agora meu abraço pra todo o Brasil.